5972 decolou. Esse é o 47, controle agora em 198, bom voo, 5972. 98. Controle Salvador, Rio 5972, vai cruzar 2000 pés. Rio 5972, contato radar na decolagem, só 320, saída aberta. Dial 320. Cerno 3325. Controle 119.8, vou chamar 6224. Muito boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Vou chamar 6224. Transfere. 224, boa noite. Contato para dar na decolagem. Cuba 190, sai da FUCA. Para 190 na saída pouca, o Xené 6224. ter chegado a ponto. Nove, oito, obrigado. Projeção de gol 074, boa noite. Boa noite, 074, contato radar na decolagem, tubo 360, saída da EL. Da EL 360, obrigado. Da presente, obrigado.